Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Eu sempre quis saber o que acontece quando você puxa o gatilho do nulidificador total. Aqui é Carlos Voltor. Eu sempre quis saber como é que o Coisa ficava com a Alicia Masters. Aqui é o Guga, e pra mim Quarteto Fantástico é só o Coisa, meu irmão. O resto não presta. Que isso? Aqui é o Fanatic, Mario Abad, e parafraseando a minha versão pornô do Coisa, tá na hora de meter o pau. Que isso? Começou. Aqui é o Azaghal, e outro dia eu vi um cara igual o Rock Dennis na rua. O Rock Dennis? Que horror! Tu viu mesmo, cara, na rua? Vi, mentira! Cara. Que isso, verdade. Cara? Rock Dennis é aquele rapaz lá daquele filme da Cher, que tinha uma cara gigante. Aquele rapaz, Eric Stoltz. É. Aquele é o Eric Stoltz? Caramba! A cabeça explodiu. Tá de sacanagem, muito bom. Eu sempre achei que o cara tinha o problema mesmo, sabe? Não, cara, Eric Stoltz, Cher... E Sam Elliott. Eu sei, Sam Elliott, que beleza. Era motoqueiro? Era motoqueiro. Isso, que é. Beleza. Muito bom isso. Tudo a ver com o papo de hoje, como sempre. Nós vamos falar sobre Quarteto Fantástico, Surfista Prateado, Galactus, etc. Você pode não conhecer bem essa galera que tá num filme galhofa no cinema, que, na verdade, dizem, né, os críticos que é melhor que o primeiro, né? Não é verdade? Isso não quer dizer que seja bom, né? Ser melhor que o primeiro não é ser grande coisa. Mas, bom, de qualquer forma, faz parte da linguagem de quadrinhos, é Stan Lee, né? Nós temos que falar de Quarteto Fantástico, por que não aproveitar essa oportunidade, certo? E até para aqueles que gostam, Stan Lee está no filme, ah, sendo sim. Stan Lee. Como, pela primeira vez, como ele mesmo. Muito bem, vamos para os e-mails. Canelada. Canelada. Tudo bem? Vamos aos nossos e-mails. Sim. Pra quem tá achando esquisito de novo a voz, já tá reconhecendo. O pessoal da NET vai rir muito hoje, porque escuta a gente lá na NET. Porque eu troquei de provedor, né, de serviço, de internet, banda larga. E estou aqui sem internet normalmente. Eu não acho graça nenhuma. Pois é. O Azaghal não acha graça porque significa que ele está tendo que editar todo o Nerdcast. Inclusive a minha parte musical. Ai, vocês podem ver, sentir o pesar na voz dele por estar a 16 se alguém, horas se alguém que escuta o Nerdcast trabalha na Velox e não é responsável por esse serviço, por favor, mande seu chefe ou responsável técnico pelo Leblon, mande este viado de merda pra p*** que o pariu. Manda ele da mãe dele. Para, calma. Depois vendeu o que sobrar na feira. Este incompetente miserável. E, recadinhos? Ah, recadinhos nada. Vão todos pro inferno. Esse é o recado hoje. Ai, meu Deus. Então tá, e-mails. Vamos lá. Guilherme Bollmann, Rio de Janeiro. Ah, Guilherme Bollmann, meu amigo de infância. Qual é a idade do Guilherme, Jovem Nerd? Que ele não colocou, é 24? Ele tem a minha idade, ué. Hein? 24. Ele tem 27, 20, não, 28. É meu grande amigo de colégio. Olha a canelada. É. Nessa eu tenho exclusividade, pois eu estava lá para ver. Ha! Para vocês entenderem, estou falando da festa junina dos 6 anos de idade do Feijão, apelido não, não, Jovem não. Nerd Antônio. Não, é só Jovem Nerd. A Pai Houston em questão era Ana Monteiro de Carvalho, cujo sobrenome pois explica é, a questão verdade. Dos cifrões da figura. E o jagunço é armado não foi o Feijão, foi não, o Eugênio. Que tinha uma rixa eterna com o Roger, noivo. E que já Roger. Adorava dar umas cacetadas na cabeça dele. Todo recreio tinha a briga dos dois. E quando ainda por cima deram poder de polícia mirim armada de cacetete para Eugênio, o que ele mais fez foi sentar o porrete no noivo. Ah, sim, porque na nossa festa o noivo fugia do altar. Não tinha nada de ladrão de noiva, não. O cara se arregava mesmo. Coisa de colégio suíço. Eu, Enerd, você estudou no colégio suíço, né? Por isso que eu sou assim, né? Isso explica muita coisa. Enfim. Em anexo, assim, o universo ele realmente é sábio, né, certas coisas. Em anexo vão algumas relíquias, fotos retiradas do fundo do baú para ilustrar melhor a história. Ai, meu Deus, Jovem Nerd, quer dizer que hoje você não tem acesso nenhum ao post, ao Nerdcast, nada, eu que domino tudo. Com raiva. Ai, meu Deus. E onde é que você vai botar essas fotos? Ah, como eu estou louco para ouvir o próximo Nerdcast. Sorriso e abraços. Ai, meu Deus, cara. É, a memória me traiu. Eu achava que eu era o jagunço. Não fui nada. Eu fui ninguém. Eu fui o Zé Mané na festa. Foi o Boia Fria. Foi, exatamente. Bruno Souto, 23 anos, de Jaipur, Índia. Olha os nossos ouvintes internacionais aparecendo. Bruno, se você por um acaso encontrar o Mohinder, você manda ele se fuder. Ele fala: entro em contato com vocês a fim de contar sobre o sucesso que o Nerdcast tem feito aqui na Índia. Morando numa república com tenis de outros cantos do mundo, mais um brazuca, o Wilbis de Londrina, toda sexta fazemos o download do Nerdcast para ouvir em casa. E toda sexta-feira, os gringos que moram conosco ficam rodeando e rodeando, observando as gargalhadas sem entender nada. Após comentarmos sobre um dos Nerdcasts antigos, agora toda sexta-feira, após a sessão Nerdcast, eles chegam e perguntam: qual era o tema de hoje? Daí vai mais uma hora traduzindo o programa. Meu Deus, cara. Já pensaram em fazer uma versão em inglês? Talvez o mercado gringo pague melhor que os anunciantes brasileiros. E em dólar? Poderiam abrir uma nova franquia. Jovem Nerd em inglês, espanhol, alemão, japonês. Com certeza Zagal ia adorar fazer a versão em francês. Meu nome é Diego, com H, maldito H. Tenho 24 anos e sou de São Paulo, SP. Ah, é o Diego com H. Bem, ué, assim, tem alguma... Ele já escreveu pra gente, lembra? Você falou que ele deve odiar os pais dele. Ah, sim, não lembro. Foi insignificante essa participação, Diego com H. Bem, eu aqui vos escrevo para esclarecer uma dúvida do JP, pra qual João é a festa junina. Ah. Nesse dia é comemorado o nascimento de João Batista. A história, entenda cada um como quiser... Diz... Aí, nossas gírias pegando por aí, Jovem Nerd. Ah, verdade. Diz que numa tarde, Santa Isabel foi pra casa de Nossa Senhora e aproveitou para contar-lhe que dentro de algum tempo iria nascer seu filho, que se chamaria João Batista. Nossa Senhora então perguntou... Não, cara, não se chamou João Batista, né, cara? E nasceu o chamado de João Batista? Não sei. Não, por né? Por que ele chamava de João Batista, então? Porque ele batizava, né? Você nasceu e o seu nome era Jovem Nerd? Não, só virou depois. Mas era João Batista porque ele batizava? As pessoas, era isso? É, cara, eu acho que sim. A minha cultura teológica é péssima, mas tudo bem. Maria pergunta: como poderei saber do nascimento do garoto? Aí a Isabel responde: acenderei uma fogueira bem grande, assim você de longe poderá vê-lo e saberá que João nasceu. Mandarei também erguer um mastro com a boneca sobre ele. Bizarro. É verdade. Aí Santa Isabel cumpriu a promessa, então no dia Nossa Senhora viu de longe uma fumaça, viu a fogueira, viu o pau de sebo, e o João nasceu, e isso tudo aconteceu no dia 24 de junho. Junho. Junho. Então, São João é São João Batista, então sim, tá resolvido. É isso, obrigado e... Pode sempre. O Wilbis Rodrigues, olha aí o Wilbis mencionado no e-mail passado, lá da Índia. Aí. Direto da Índia, Jaipur, cidade fundada pelo Mad Max. Piadinha interna, não é? Deve ser, né? Deve ser piada lá na Índia. Deve ser engraçadão lá. Conheço o Jovem Nerd há uns 3 meses, quando o meu amigo Bruno, que mandou o e-mail anterior, me indicou e até teve uma participação no Nerdcast 42 de Lost. Desde então, venho baixando, escutando todos os Nerdcasts no serviço. Meus amigos indianos não entendem minhas crises de risos, acham que eu sou louco. Depois de algum tempo, resolvi mostrar o Nerdcast 57, This is Sparta, mesmo em português, pra eles. Então foi então que começou a brincadeira de dar tapa nas costas e gritar, This is Sparta, isso... tipo pedaço Fala Robinho. Índia, meu amigo. Isso é o mínimo que você pode fazer. Olha isso, cara. O trabalho de vocês é ótimo, nem preciso ficar falando isso. Meus preferidos são os históricos. Eu adorei o Nerdcast sobre piratas e contos de fadas. Me identifiquei muito com o último. É, o último foi de São João, festa junina. Na minha escola, a briga não era pra ser o noivo, e sim pra quem ia cuidar da prisão. Porque era 50 centavos pra prender por 15 minutos e 2 reais quem quisesse sair antes do tempo. Barraca mais lucrativa da festa. Olha aí. Grandes abraços e continue o um ótimo trabalho. Ah, eu descobri o que vocês falam quando os microfones são desligados. Alô, Tony fala, ei, Azaghal, o que faremos no próximo Nerdcast? Azaghal responde, a mesma coisa que fazemos todas as sextas-feiras, tentar conquistar o mundo com mensagens subliminares. Eu achei excelente. E será que tem mensagens subliminares nesse podcast? Será? Tem. Será que vocês vão ouvir? Sou eu mais uma vez essa semana. Bruno, de 22 anos, São Paulo. O mesmo que contou a piada ridícula do Pinóquio. Ih, whatever. Dessa vez, o e-mail é mais sério. Nerdcast 65, o Jovem Nerd afirma que os dragões comem cinzas. Todos dão risada e fica por isso mesmo. No Nerdcast 66... Na hora dos e-mails, um ouvinte afirma que o Jovem Nerd está errado, mas a história é outra. Logo, depois no Nerdcast 67, alguém falou que você estava certo, não é? Sobre o filme Reino de Fogo. Isso, é uma novela que está estendendo a... Eu falava que os dragões comiam cinzas. Isso, já é o terceiro Nerdcast que estamos nesse tema. Quarto, né? Ele diz aqui, logo no início do filme, o Van Zan fala, "These beasts live on ash." E dublaram, "essas feras comem cinzas." A Ele prova mandou o áudio. Bota. É o arquivo de áudio que eu estou enviando. Bota aí o áudio. "Essas feras comem cinzas. Alimentam-se de morte. Não tem meio termo." A culpa não foi do Jovem Nerd, e sim de quem dublou. Abraços a todos e continue com um ótimo trabalho. Sem dúvidas, o melhor podcast de todos para o disco. Eu estou aqui com o filme no ponto e vou assistir. Bem, está aqui, está tendo uma perseguição, eles estão correndo, o dragão queimou tudo. A música está alta. Eles... O dragão cuspiu nos carros agora. Eles estão indo de marcha ré. Estão conseguindo escapar. O cara fala, vamos sair daqui. O cara grita, Devon! Devon já tá morto em cima do carro. Morreu carbonizado. Eles conseguiram, fugiram. Calma, ele está passando. Ele não se importa conosco. Ele só quer as malditas cinzas daquele campo. Mas... o que eu não falei é que no começo dessa sequência, que eu assisti antes de passar essa sequência da frase, o dragão vem voando, os caras estão na plantação, o dragão mergulha e come o cara vivo. Ué, mas isso é uma coisa que eles fazem também. Não, então eles não comem só as cinzas, a parada ela não tem todo mundo, ninguém. Eu vou dar um abraço a torcer, eu não estou completamente certo, eu só estou 90% certo. Mas não é só cinzas, mandou... porque o dragão idiota come o cara vivo, sacou? Come, mata, né? Nem tudo que ele bota na boca, ele come. Sim, mas a questão é a cinza que eu tô falando, né? Não, tudo bem. O problema aqui são as malditas cinzas. Nós temos que resolver isso nesse Nerdcast, né? A gente não pode passar pro próximo. Pois é, mas o que esse leitor falou... é que ele achou que, pela dublagem que ele fala, eles comem cinzas, ele achou que a dublagem foi mal feita porque em inglês ele fala "these beasts live on ash". Mas a tradução tá correta, ele não tá querendo dizer que eles moram nas cinzas, ele tá querendo que eles vivem de cinzas, portanto, comem, se alimentam de cinzas. A tradução tá correta, e eu também. E eu também, porque eles comem outros dragões e comeram esse malandro. Não, mas tudo bem, isso eu não duvidava. Então os dragões comem cinzas e comem carne. Isso, boa. Estamos combinados. Tá resolvido, chega. Resolvido o problema do Reino de Fogo. Próximo. Antes que digam que tenho 24 anos, meu nome é Francisco Thiago e tenho 22 anos. Estou estudando de teologia e o cara que falou o lance da Arca de Noé é uma fábula, está corretíssimo. Olha aí. Aliás, isso aí, gente, do nosso Nerdcast dois atrás, né? Que é o Nerdcast de fábulas, contos de fadas. Aliás, muitas das histórias desde a criação de Abrão, que depois virou Abraão, são fábulas correntes da época. A criação, a Arca de Noé, tem seus pares na cultura babilônica da época e tal. O que, de forma alguma, tira a validade delas, pois a Bíblia, neste caso, não se detém para contar fatos e explicá-los. O fundamento aí é passar uma lição de moral ao povo. Imagina só os manés construindo a Torre de Babel, que troço absurdo. E eu morrer sem oxigênio. Na verdade, essa história, por exemplo, quer ilustrar como o homem não pode chegar a Deus por seu próprio esforço. Não pode chegar a Deus por seu próprio esforço? Não. Eu sempre achei que podia. Como assim? Você pode construir uma torre gigante e alcançar Deus? Não, mas é pelo meu próprio esforço, não na construção civil. Porra. Pelo meu próprio esforço como ser humano. Vamos lá. E as parábolas entram no Novo Testamento. O mané que mandou o e-mail deve ter o Novo Testamento na casa dele só e acha que é a Bíblia inteira. Falei disso, galera. Parabéns pelo programa e fala pra galera deixar de ser mané e ficar só nos envios de e-mails de caneladas. Agradeço ao Mundo Canibal por eu tê-los encontrado. Olha só, a gente saiu em algum lugar no Mundo Canibal? Não, eu acho sabendo. Que foi assim, a gente deu uma notícia do DVD, do dele, Mundo Canibal. E aí tem lá o nosso link. Ah, pô, eu gosto muito do Mundo Canibal. A gente teve que entrevistar a galera do Mundo Canibal, né? Ou não, né? Aqui quem fala é Frederico, 22 anos, de João Pessoa, Paraíba. E descobriu o Jovem Nerd com um amigo chamado Daniel, whatever. Após escutar quase todos os Nerdcasts, fui para as versões resumidas. E devo dizer que vocês estão de parabéns. Aí, Jovem Nerd, parabéns. Olha aí, pois eu descobri o nerd dentro de mim. Quando cheguei no trabalho, ele diz que trabalha numa firma de computadores, espalhei para vários amigos e, pasmem, o meu chefe não deu bronca. E ainda ouviu vários Nerdcasts com a turma na hora do almoço. Que beleza. Ele pergunta onde está Mário Abad e o Rodrigo do Quarto Sinistro. Veja você. Olha só, com fãs do Rodrigo do Quarto Sinistro. Nossa, não é? E agora deve ter tido um ataque, porque ele escreve todo o Nerdcast. É, exatamente. Ele é, e ele é ignorado todo o Nerdcast. Último, rapidamente, aqui quem fala é Fausto Tarkan. Quero ver muito vocês no jogo, por isso fiz alguns contatos e consegui o telefone da produção do programa. É isso olha mesmo. Aí. Olha aí. E o melhor de tudo, descobri que tem um amigo em comum com o Bira. Cara, que amigo em comum é esse? É o Tomate, né, cara? Quando ele era jovem. Só que ele envelheceu 50 anos naquela porra daquele quinteto. E consegui um jeito de levar um CD com o Nerdcast pra colocar no Mercedes do Gordo. E depois que ele sai da gravação, ele vai ouvindo o programa e enquanto vai pra casa. Olha isso. Escolha um podcast que vocês achem legal e me enviem o nome por e-mail que eu queimo o CD e levo pro cara. Olha isso. Ah, só peço um favor. Queria assistir vocês lá. Então, se der certo, arranje uma cadeira lá pra mim, beleza? Oi, isso aí. Qual Nerdcast você acha que o Jô Soares deveria ouvir? Não sei. Mandem qual o Nerdcast que o Jô Soares deve ouvir. Não acha uma boa? Uma boa, né? Mandem e-mail. Voltemos ao Nerdcast. Muito bem, vamos falar sobre Quarteto Fantástico. Começar com, né, com a gênese do próprio. Eu sou surfista prateado. Eu sou surfista prateado, sim. Eu já queria perguntar uma coisa. Eu quero saber se já falou do Quarteto Fantástico ou do Quarteto Fodástico. É, porque aquela coisa que eu falei no começo lá da minha mensagem é verdade. Realmente existe filme pornôs dos nossos super-heróis queridos. Tem do Homem-Aranha, tem do Super-Homem, tem do Batman. Não. E tem do Quarteto Fantástico também. Não, oficial. Não é oficial, né? Não, acho que era pôr umas roupinhas daquelas, mas só fazem de tudo pra ficarem pelados o mais rápido possível. Mas o Tocha Humana, queima-rosca, é isso? Não, não quero. O filme é hétero, não é homo, não, cara. O filme é hétero. Mas a Mulher Invisível tá pro Doutor Destino. Que horror. Mas como assim, cara? Peraí, filme pornô do Quarteto Fantástico, você tá maluco? Não, é sério mesmo, cara. Existe, cara. Eu tenho aqui, quem quiser assistir, não, eu posso botar no YouTube, né, cara? Não é problema. Vem cá, porque tem o Coisa de Pedra, cara. Deve ser muito tosco. Vai ver o rochedo do Coisa. Você vai ver o seu fantástico alongando outras coisas, que entendeu? Que isso, cara? É, cara. Vai ver a Mulher Invisível corneando o seu fantástico, porque ela tá invisível e corneia, entendeu? É bom. Mas com a fantasia mesmo de Quarteto Fantástico é uma coisa genérica. Sei, inclusive a She-Hulk no filme. Não, porra! Moleque, é sério. Pintada de verde? Pintada de verde. Caraca, nossa! Inclusive lá embaixo tá pintadinho de verde também. Eu não sei porque, mas isso me lembra Star Trek. É verdade. Porque o Capitão Kirk pegou aquela mulher de verde, né, cara? Pra variar, né? Torion. É, tudo que passava e tinha uma três pernas, o Capitão Kirk pegava. Podia ser qualquer treco. Tem um buraco que ele tava entrando. Não sei se ele não pega até a metamorfa. Isso, que vira ele próprio, você lembra? É por isso que o Spock vivia sempre com a mão pra trás, né, cara? Vacilasse o Spock tava entrando ali também. Vou pegar um caraca, filha da puta, você estragou o Star Trek pra mim, cara. Vou pegar esse vulcão, essa orelhinha, porra, carnaval, sei lá, porra. Nunca mais vou ver essa porra da mesma forma, filha da puta. Aqui que é o maior pegador da galáxia, cara. Caraca. Ele disputa com o Han Solo, cara. Quem pega mais, cara? Ai, meu Deus, não, cara. O Solo nem chega perto dele, cara. O Solo tenta, mas não chega perto do Kirk, não. Não chega, senão também vai. Senão tem o Kirk em filho também, né, cara? Até porque eu sempre também se desconfio daquela relação do Han Solo com o Chewbacca, né? Muito pelo ali, sabe o que é? Quarteto Fantástico! Pra vocês que ficam revoltados, porque tem que ter mais comédia, mais humor. Às vezes o fanático participa e fica muita informação. Gente, ou eu falo informação no cinema, ou eu falo vocês resolvem. Ai, ai, meu Deus. Na sua entrevista com o Antônio Bandeiras, você fez o quê? As duas coisas. Ai, meu Deus, cara. Primeiro táxi que eu entro, chego no México. Primeiro táxi que eu pego, o motorista era gay. Era um velho de 60 anos, shortinho jeans. Me perguntando se queria me levar para as baladas dos gays. Acredita nisso, cara? Primeira coisa que eu faço no México, beleza, mexicana, Salma Hayek. Não, aparece logo uma bichona pra vir atrás de mim, não acredito, cara. Porque você olha, e você pode ficar tranquilo, aqui à noite volta no seu hotel, fica vários travestis. Eu falei, obrigado pela informação, muito bom. Muito bom. Se eu descer pegar um táxi, você currado. Se eu descer pra andar a pé, os travestis me pegam. Melhor ficar no hotel então, né, cara? Com bandeiras. Melhor ficar no hotel com bandeiras. Porque a bicha sabe reconhecer a outra. E é por isso que eu faço parte desse programa. É que eu me sinto em casa com todos os participantes. Ai, meu Deus. Novembro. Ditado o primeiro número do Quarteto Fantástico. The Fantastic Four número 1. Martin Goodman era, né, o editor da empresa que se tornaria a Marvel Comics. E ele, né, trabalhava com Stan Lee. E aí a DC Comics, que estava lá na frente, vendendo uma revista chamada Liga da Justiça. América. Estava vendendo muito isso, que estava vendendo muito bem. E, né, o que você faz quando seu concorrente começa a vender bem? Copia. Opa! Ah, vamos correr atrás do prejuízo, né? E aí ele chegou pro Stan Lee e falou, eu quero um grupo de super-heróis agora. O que, que tinha nascido antes do quarteto? Foi a partir daí que começou. O Stan Lee começou a construção da Marvel, do universo Marvel, praticamente o Quarteto Fantástico foi o primeiro. Ah, então tá. O Quarteto... É, porque eu pensei agora, 61, o Homem-Aranha... Então, o primeiro 61. Grupo não, o primeiro foi o Quarteto Fantástico. Então, o, Fantástico. Primeiro de, o primeiro criação do Stan Lee, né? Kirby, ele é com Kirby, não pode ser o Kirby. Isso. O Jack Kirby desenhava e o Stan Lee escrevia, e aí ele se meteu nesse meio de, então tá, então vamos lá, vamos mandar brasa nos quadrinhos. E aí inventou a família herói, mas o Stan Lee foi sempre o cara mais preocupado com a humanidade, né, dos heróis. Isso que a DC não passava muito. Os heróis e super-heróis eram muito indestrutíveis, de a serem seguidos e tal. E já o Stan Lee, ele sempre, né... Assim... Agora não é puxando a sardinha, não. O Batman, vamos fazer uma defesa aqui, ele não era isso, ele era o contrário. Só que foi obrigado a mudar, né, por causa do código de ética dos quadrinhos, né? Ah, sim. O Batman era um oposto do Super-Homem. Tanto que eles vão ressuscitar isso anos e anos depois, né? Com o Neil Adams, anos 70, aquela coisa toda. Exato. Mas antes disso, o Batman era um cara vingativo, queria vingar a morte do os pais dele, chegou até a usar arma de fogo, aquela coisa toda. Ele era quase um justiceiro. Isso aí. Aí o código de ética foi em cima, sei lá o quê, aí transformaram ele num bobalhão, até criaram o Robin pra poder ficar com ele na Batcaverna, aquela coisa toda, é, né? Exato. Não vamos entrar de novo nessa coisa pornográfica, mas é por aí. E aí depois que ele vai nos anos 70, eles vão recuperar essa coisa do Batman, né, e tudo mais. Mas então não eram todos, né? Acho que a DC queria seguir essa coisa do código de ética, né? Acabou seguindo, né? E todos os heróis deles eram meio perfeitinhos demais. faz, né? Uhum, exatamente. Então, o que acontece, família? O Quarteto Fantástico composto por o Senhor Fantástico, que é o Reed Richards, que é a maior mente do universo Marvel. A garota invisível, né? Começou que ela ainda era garota na época. Que... garota é ótimo. A Sue Storm... ela era casada, mas ainda era garota. Não, ela não era casada, não. Não. Não é, era. Não, não. Ela só foi casar em 66... É, já não era nem mais virgem nem nada. O irmão mais novo, Johnny Storm, Tosh Humana e o coiso Ben Green, tava no meio dessa galera de bobeira. É o fudido, esse é o fudido. O Ben Green era amigo do Richards. Isso, eram amigos, faculdade, né, aquela coisa toda. O Doutor Destino também já fazia parte, que também era amigo deles na faculdade. Não era o Doutor Destino ainda, era o Victor Von Doom, né, que veio. Demais, né, cara? Ele. Todo mundo estuda na mesma faculdade, é uma coincidência enorme, né? É um American Pie dos anos 60. É, pô. Peraí, olha só, eu, o Azaghal e o Carlos estudam na mesma faculdade, e aí? É. Mas eu estudei em várias faculdades, meu amigo. Então eu estudei com Homem-Aranha, com o Doutor Destino. É, mas o Tosh Humana não fazia parte da faculdade, né? Era só mesmo o Red, né? Pelo que eu sei, o Victor Von Doom e o Ben. Era só os três, né? Pelo que eu me lembro. É, depois, né? É que apareceu a Mulher Invisível, né? A Sue. E o Johnny vieram depois, quando eles estavam montando a empresa ou o grupo deles que ia fazer a expedição. Pois é. E o aí Johnny é o Stifler, né? Tudo bem, então começou o festival de desculpas para pessoas conseguirem superpoderes e não morrerem. Foram pro espaço, raios cósmicos, cada um desenvolveu um superpoder. A deles é até mais aceitável, porque quantas pessoas a gente conhece que foram expostas a raios cósmicos? Ninguém. Porque por acaso. Então, justamente, né? Como é que ele sabe que acontece isso? É aceitável, é uma teoria. Agora vem cá. Diferente de exposição à radiação. Eu só vou te fazer a pergunta, então, Caquinho. Se você pudesse se expor aos raios cósmicos, você faria isso, cara? Acho que ia ser dizimado, né? Que tu não ia virar nada, não ia virar coisa, não, cara. Acho que ia ser dizimado, entendeu? Entendeu? E é porque eu nunca fui um grande leitor de quarteto, apesar de gostar bastante da... De várias fases do quarteto, ter lido alguma coisa, mas então eu não sei algumas coisas básicas, eu vou perguntar. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu li bastante, mas vou te ser sincero, cara, já esqueci bastante também. Mas ó, a parada dos quatro elementos, existe essa coisinha dos quatro elementos com eles, ou é uma coincidência? Fogo, a terra... O ar e a borracha. Quem é a terra? Coisa! Quem é o ar? O ar é a Mulher Invisível. E quem é a água? O Reed Richards, seu fantástico, que é todo mole. Todo mole? Existe essa... Primeira vez que eu tô vendo. Não, isso. Cara... Quer dizer que ele é molinho. Eu sempre... Não, peraí. Existe essa conotação? É proposital? Eu acho que... Eu sempre achei que foi. Eu sei, eu não acho que falar. Você vai fazer o seguinte, eu vou pegar o telefone da ligadinha pro Stan Lee e já... É ridículo. Eu podia saber, ó. Um dia o Stan Lee falou que pensou nos quatro... Cara, eu te juro que eu não me lembro, cara. Eu juro que eu não me lembro. Não me lembro, lembro. Tem de clássico do quarteto. Eu me lembro da fase do John Byrne, cara. É uma fase que foi uma das melhores. Apesar que o Buscema foram os melhores desenhistas pra mim do quarteto, o John Buscema, sabia? Não confundir Buscema com outra coisa, tá? Pelo amor de Deus, gente. Cara, que isso. Agora é sério mesmo, tá? O John Byrne, ele tem, assim... Toda fase do John Byrne em qualquer herói que ele desenha é uma das melhores, né? Sabe o que eu reparei? Rapidinho. O Azaghal tá falando nada, ele tá dormindo com os nossos papos de quadrinhos. Os leitores ficam dormindo. Pô, estou informando demais, não tem engraçado. Eu volto do caralho pra falar e tô dizendo, não tô falando nada. E é por isso que eu tô falando, você tá certo. Spoiling. Deixa pra soltar uma piada e botar a musiquinha pro intervalo. Daylight come and me wan go home. Eu li algumas histórias do Quarteto, mas obviamente a única que me ficou marcada na memória foi justamente a história do surfista. Mas calma aí, antes da gente falar da história do surfista, existe uma imagem clássica do Quarteto, que já virou diorama, já virou pôster, já virou pintura, que são os quatro lutando com um monstro gigante que sai do chão, né? Que sai do fundo da terra lá. O monstro do essa história. Topeira, topeira, não era o topeira? Não, não. Isso eu acho que é a imagem da primeira. A capa da primeira Quarteto Fantástico. É, a capa da primeira. Que essa é uma imagem conhecida do Quarteto, né? Que são eles com roupas normais, coisa. Não tem pedras roupa. Normais. Não, é o monstro. Pedras normais. É o monstro verde. Monstro verde isso, saindo é monstro da. Verde. É o número 1. Um. É o número 1 do Jack Kirby. Jack Kirby desenhando, custava 10 cents. Nessa número 1, os caras já tinham ido pro espaço, voltado e enfrentado a topeira gigante. Cara, tinha 13 mil quadrinhos por página, cara. Antigamente era assim mesmo. O texto ocupava metade do quadrinho, basicamente. Explicando tudo, é verdade. Começou a te falar assim, lembra aquela vez que a gente foi no espaço? A parada começava mais ou menos, durante uma missão espacial, aí mostra nas duas primeiras páginas a origem deles. É assim mesmo, que nem o Batman, o Super-Homem, primeira história do Super-Homem. O Homem-Aranha também, lembra também? Uma página assim, rapidinha também. A origem do Super-Homem e uma página na primeira revista do Super-Homem, alguma coisa assim. Uma coisa bem rápida, eles não perdiam tempo. Enfrentaram a marmota gigante, ganharam. Na verdade, não chega nem a ser o Topeira que eles enfrentam. É, porque eu confundi. O Topeira é uma história clássica que eles iam usar, inclusive, no segundo filme, esse que não ia ser o Surfista Prateado, ia ser o Topeira, mas desistiram de usar por causa dos Incríveis, né? Sabe disso, né? Ficaram bem chateados, bastante chateados. Mas, sério? Não é culpa dos Incríveis. É porque no final dos Incríveis aparece um vilão vindo que do. Que é o Topeira. Vindo de baixo da terra, lembra? Aquilo isso. Aquilo é uma homenagem ao Topeira, que era justamente isso. Eu soube que o Avelarad ele ficou chateado mesmo. É mesmo? Chateado, foi chateado mesmo. Tipo, essa p minha os caras usaram e a gente ia usar, entendeu? Não, aí ele ganhou alguns milhões e esqueceu. Todos eles falam que não. It's not about the money. It's about telling a story. Por isso que a gente vai fazer PG-13. Exatamente. Pra que todas as crianças possam ver, cara. Veja bem, nós vamos assistir esse filme independente da censura dele, assim como vamos assistir Duro de Matar 4 independente da censura. Exatamente. Pra que eles vão impedir pessoas de até 17 anos de ver o filme? Esse filme, até tudo bem, eu não tenho nada contra ele ser PG 13 anos. Não tô reclamando desse filme, mas é uma política que eles adotaram. Mas o problema é de infantilizar demais alguns filmes. Por exemplo, do Motoqueiro Fantasma. A gente tá falando da revista em quadrinhos. Aí, beleza. Aí outro dia, depois que eles enfrentaram um topeira gigante, eles estavam no apartamento deles e viu um surfista prateado. não é assim. A aparição do surfista, né? A história do surfista é uma das histórias mais clássicas da Marvel. Parece um troféu de surf. Essa história do surfista é muito clássica e ela tá na Marvels, que foi aquela, a primeira mega edição com o Alex Ross desenhando. Agora faz 10 anos tá sendo revendida, foi reeditada agora. Contam, todas as histórias clássicas da Marvel através dos olhos de um repórter fotográfico. E uma das capas de uma das edições da Marvel é o surfista prateado chegando com o Tocha Humana na cara dele. Você vê só o reflexo do Tocha Humana. Essa história Ela foi publicada em 66, original, em setembro de 66, no número 48 da revista do Quarteto Fantástico. Foi uma trilogia, 48 e 50, foi uma trilogia, 48 e 50. Porque você, primeiro, você não vê o surfista, primeiro você vê os sinais, o fogo no céu, primeiro. Rochas. Depois rochas. Primeiro você tem o que eu queria ter visto nesse filme, o Vigia. O Vigia. Que é o cara mais errado de toda a Marvel. Cara, o Vigia nessa história, ele parece o rei do crime. De capa e saia, né? De capa e saia. Essa é a primeira aparição do Vigia também, não, né? O Vigia já tinha aparecido. Agora eu já não tenho certeza. Cara, o Vigia... E o que Vigia até é aquele Uatu, né? O Atu. Exatamente. É o bicho mais ridículo desse universo. Tô olhando só, não faz p*** nenhuma. É não, ridículo. Mas é, peraí. O objetivo dele é olhar e documentar. É que eles são os The Watchers, né? Eles vigiam. Eles estão ali pra relatar a história do universo. Hein? É, eles trabalham pra Netflix. Eles são extraterrestres quase onipotentes e imortais. Vocês sabem disso, né? É. Que vigiam o universo com tecnologia avançada. E tem uma coisa. Os vigias, cara, teve cara de quadrinho que ficou louco que não vai ter vigia no filme. Tá revoltado. Falei, como é que vai ter aquele ser ridículo morando na lua? Eu sou o vigia. Eu sou o porteiro aqui olhando. Pô, não, eu sou o vigia. Eu estou aqui só para vigiar e não fazer nada. Mas olha, tá chegando um cara aí que vai consumir a Terra. Nos anos 60, nos quadrinhos, é uma coisa, cara. Hoje em dia, em 2007, falar que tem um cara morando na lua vigiando, cara. Você sabe... Quem tá de sacanagem, você sabe por né, que o vigia sempre ajudava a Terra? Porque essa era uma p*** de um funcionário público. E ele tava com o empregão da vida dele ali na lua. Ficava lá, matando o tempo, fazia porra nenhuma, só ligava a câmera e ficava filmando aquela merda. Se destrói a Terra, iam botar ele com outro supervisor que ia mandar ele trabalhar, o cacete. E detalhe, quem transporta o Tocha Humana pra nave do Galactus pra roubar o tal do Unificador é o Vigia. Sim, é. É, então ele interfere. Só pra avisar, o Vigia, a primeira aparição dele foi na edição número 13, em 63. Ah, então ele já tava, ó, vigiando. Há muitos anos ajudando o Vigiando, já tava vigiando já. Ele só serviu pra duas coisas. Um pra interferir com a história da Terra e outro pra contar o que aconteceria se alguém... É os Werewolves, né? Aquela coisa dos mundos. Aquilo eu achava até engraçado, né? Porque às vezes ele fazia umas piadas interessantes, entendeu? E se o Homem-Aranha fosse misturar seus poderes com o Tocha Humana, entendeu? Era engraçado as historinhas assim. Agora, ele só vigiando e contando era chato pra cacete mesmo. Agora, para pra pensar, cara. Tirando a figura do Vigia, você imagina a figura do Galactus. Cara de 8 metros de altura, com uma saia púrpura e um balde na cabeça com duas alças, cara. E eu sou o ser mais forte do universo. Eu acho foda. O cara tem um estiloso, cara. Cara estiloso, né? Eu concordo. O cara frequenta Teleboy, só isso, beleza. Eu sou poderoso pra cacete. Eu não preciso, olha só, preste atenção no mundo, Marabad. Quando vamos você lá. Chega a um patamar acima dos humanos normais como nós, você tá pouco se f***ndo pra moda, pra corte cabelo. Saia púrpura, tudo mesmo. Cara, Bill Gates, Donald Trump, Silvio Santos... Não vi os caras de saia púrpura ainda, só vi os caras de terno, pelo menos, cara. De saia púrpura, cabelo, eu nunca vi. O cabelo do Donald Trump é quase um capacete com alça, cara. Mas o cara acontece? Gosta de usar um balde na cabeça com alça. Mas ele pode... Não, e quem é que vai falar, olha, esse balde, né, tá meio blasé, tá meio demodé. E o negócio mais engraçado é que depois eles acharam que era meio ridículo, que passou os anos, eles botaram uma calça por baixo da saia, repararam isso? Uma calça azul. Esse cara só de saiazinha. Será que esse cara é muito alto, dá pra ver o que tem ali de baixo, o cara tá usando cueca, não tá? Essa é a ideia, o cara chegava no planeta e não só ia destruir, como ele ia escrotizar. Você em cueca mesmo, vai ver os junto com as baixo do capacete o Galactus tem aparência humana. Cadê? Aí botaram uma calça nele. Aí no filme os caras ficaram tão desesperados que ninguém ia acreditar num cara vigiando na lua e um outro cara de saia vindo pra dominar a Terra, que aí os caras mudaram tudo, entendeu, no filme. Mas isso é uma visão de spoilers que será explicado mais tarde. Qual é a origem do surfista? Agora vamos falando do quarteto, fala do surfista pra explicar isso. É, o nome, mas ela não é contada agora. Hã? Não, eu tô falando de quadrinhos, rapaz. Não, ela não é contada na revista. Eu sei que ela não é contada, mas a gente vai contar. O Galactus chegou no planeta do surfista, certo? Exato. Isso. Certo. E ele falou, vou destruir, vou... Né, não, vou engolir, vou engolir. O cara era um faminto, devorava o planeta. Vou devorar cara, o planeta. O cara usa uma saia pupa e devora planeta. Meu Deus do céu, cara. Chegou lá em Zenlá, vamos lá que eu quero comer isso aí, sai daí. E o surfista chegou e falou assim, não, por favor, pelo amor de Deus, eu posso ser o seu escravo, o seu arauto pra salvar meu planeta. E aí acabou que, né, essa foi... Não, ele só oferece a buscar outros planetas pra saciar a fome do Galactus. Isso. E ele não destruiu o planeta dele. Eu vou ser seu arauto. Isso é uma idiotice do cara. Porque o Galactus não precisa de ninguém pra procurar planeta no universo. É, concordo. Vai comigo que tá na frente, concordo. O cara fala, olha, eu vou ser seu escravo e você não vai devorar meu planeta. Eu, se fosse o Galactus... Forçava o saco por debaixo da saia e falava assim: não, você vai ser meu escravo agora e eu vou comer o seu planeta, seu filho da puta. Porque agora, voltando um pouco no passado, que aquela coisa do Stan Lee sempre dá um politicamente correto. Porque o Galáctico, ele próprio comenta que ele preferia comer planetas que não tivesse gente, que tivesse gente morando, entendeu? Ele preferia. Então, por isso que há esse acordo, entendeu? Não é só porque, vou comer e pronto. Ele não era assim um imbecilóide, um brutamonte maluco, um Hulk esmaga, entendeu? Não era isso. Então, ele falou assim, beleza. Pô, se eu só posso comer planetas desabitados, tá tudo bem. Por isso que eles acabam chegando na Terra. De tanto cara procurar, chegou uma hora que já não tinha mais planeta desabitado, né? Não, que tivesse a força energética. Força energética! Não tem nenhum país, não tem nenhum planeta desabitado. Só o planeta Terra. Morando no universo. Não, mas o planeta tinha que ter uma força vital, senão... Tem que ter capacidade... É orgânica e outra... Todas as pessoas, então, no planeta do Surfista Prateado são daquele jeito, né? Cromadinho. Não, são normais. São normais? Mas aquilo ali foi... São humanoides, né? São humanoides carecas, né? Não, peraí, são todos cromados? Não. Só o surfista? Só. Aquilo ali veio do poder do Galáctico. Ah, então, ele não era assim. Não. Então, quer dizer, ele virou, ficou cromado porque o Galáctico... É até pra te fazer uma, já que você gosta tanto, porque a maioria dessas coisas da Marvel era igual o Star Trek. Todo planeta que os caras vinham eram humanoides, entendeu? Ah, exatamente. Braços, pernas, né? Tipo jornada de tempo, pra poder simplificar a história, entendeu? Uh-huh. E a prancha, que foi o Galáctico dando pra ele, o negócio da prancha? Foi. Ele tinha aqui no bolso, olha aqui... A ideia da prancha veio do Kirby, que ele tava cansado de desenhar nave. Ele tava fazendo direto história do X-Men, histórias do... Tipo, ele tinha cansado de fazer naves. Aí ele decidiu, vamos inventar um modo de viajar pelo espaço diferente. Aí tem um poder foda. Vou botar ele surfando. Aí o Galáctico falou, beleza, você vai ter o poder, vou te cromar. Vou te dar, eu vi isso aqui na televisão outro dia, uma prancha de tanto... Antes uma prancha que um patinete, né, cara? Imagina, cara. Patinete espacial, cara. Fica ser foda, né, cara? O patinador, o patinador prateado. Eu acho até o personagem maneiro, o surfista, o prateado. Na verdade, a primeira vez que eu vi o surfista foi num filme do Richard Gere, olha isso. A Força do Amor, né? A Força do Amor. Ele via o surfista prateado e falava que o surfista era foda, e no final ele morre. Você sabe se ele morre, né, cara? Eles dão uma ideia que talvez ele possa ter sobrevivido, né? Tá bom. É impossível, né? Mas sei lá, né? Tem um excelente filme de submarino também, Maré Vermelha, que dois marinheiros ficam discutindo quem era, desenhava melhor o surfista prateado. Ele quase cai na porrada por causa disso. A explicação da prancha nos quadrinhos é que tudo foi modelado, tá? A aparência dele e a prancha foi modelada a partir das memórias de infância do Norin Head, do surfista. Porra, pensei que era do Galactus. Mas ele surfava lá no planeta dele, dos carecas? Deveria, deve surfar, né? Eu não sei. Deve surfar. Tem lembrança de infância, numa prancha? Cuidado, falar planeta dos carecas, eu fico pensando em outra coisa. Ai, meu Deus. Chegou na Terra, trazendo, né, e mandou o sinal pro Galactus, achei um planeta pra você. Achei um banquete pra você comer, entendeu? Chegou e falou, gente, desculpa aí. Exatamente. Mas... Churrasco domingo. E aí chega ele, né, chega com sua roupa púrpura e azul. Na época de saia e sem calça. E ele estaciona em cima, logo do edifício Baxter, né, cara, por que não? Que era o prédio do Quarteto Fantástico. Ele não só foi pra Nova York, mas foi pro prédio exato. E aí, quando é que o surfista vira casaca? No meio da parada? Ele se apaixona pela Alicia. Verdade. Ele se apaixona pela Alicia. Deve ter alguma coisa, hein, cara? Porque o Coisa que pegou, o Tocha Humana, o surfista, pô, essa cega deve ser melhor que o Blevins. Na verdade, o Tocha Humana não pegou a Alicia, né? Na verdade, o Tocha Humana pegou uma Skrull. Tem isso também, Mas a Alicia Masters deve ser uma gostosona, hein, cara? Porque todo mundo quer pegar a mulher, cara. Todo mundo quer. Eu sei porque ele mulher é cega, cega então, cara. Deve ser por causa disso, então, né? Aí ele gamou. Então é por causa de mulher sempre. Ele gamou na Alicia Masters e falou assim, porra, não, agora aí, que merda que eu fiz. É porque, vamos usar as palavras lindas de Stan Lee. Porque Alicia Masters lembrou a nobreza do surfista, né? Da nobreza do seu ato de salvamento do planeta dele, pelo amor da mulher que ele sentia, que ficou lá, a Shalamara, aquela mulher que ficou lá, então ele acabou se recordando realmente. Então eu vou ajudar essa galera. Aí ajudou o Quarteto Fantástico. Mas mesmo assim não tinha solução não, hein, cara. Quem resolveu o problema foi o Vigia. Exatamente. Aí ele cai na porrada, Ele tentou, mas não adiantou porra nenhuma. É, até porque o poder surfista é o Conceito Galactus, né? Exato. Como é que a criação, o surfista ia lá e ia destruir o Galactus, né? Não tinha como. Exatamente. Mas aí o Vigia não manda o Tocha Humana pra nave do Galactus, não. Ele manda ele pra um outro lugar malucão, que era em outra dimensão, o cacete. Não, era dentro da nave, cara. Que eu me lembro, era dentro da nave. Transporta ele pra dentro da nave. A nave do Galactus não era aquela bolinha que ele chega? Não, tinha uma outra lá em cima. Ah, então aquilo tava dentro da nave Galactus, agora eu não me lembro. Eu tinha a impressão que era numa outra dimensão maluca. Não, na nave mesmo. A pergunta é, por que o Tocha Humana? Porque ele voava. É porque ele voava, ele podia pegar o troço e vir voando. Whatever também. Ele voa pelo espaço. Ele podia vir voando o espaço. É, exatamente. É. Ele ficava queimando o vácuo. Ele podia queimar no vácuo. Queimar no vácuo é foda, hein? Queimar no vácuo é foda. Ai, meu Deus. Noite. Não, deixa pra lá, vamos. Mas então. Ele acha, cara, uma coisa que eu acho um dos artefatos mais fantásticos dos quadrinhos. O nulidificador total, cara. Parabéns pra quem inventou isso, cara. Que é um simplesmente um isqueiro, né, cara? Cósmico. Acendedor de fogão. Que bota um terror no Galactus, cara, ele... Mind Games! Maldito Mind Games, cara! O Mind Games, cara, né? Você sabe que se essa p*** fosse disparada, é capaz de destruir até mesmo o sistema solar, senão a galáxia inteira. É, não, mas é isso que ele fala. Se porra de medo, vou morrer com essa merda. Aí então... Aí segura a onda. Não, então... Mas é tudo pela lenda, né, cara? Ninguém nunca apertou o gatilho daquela p***. Cara, eu me lembro da última vez que alguém disparou uma p*** dessa meio desconfiada... Acabou tudo. Foi o Planeta dos Macacos 2, o Otto Hells apertou a merda e acabou tudo, cara. Não esperou não apertar, não, cara. Pois é, aí o... O Otto Hells apertou, fudeu tudo, cara, porra. É, o Reed Richards aponta aquilo pro Galactus. Pro Galactus, ele se borra de medo e fala, eu vou dar uma chance pra vocês, então. Me dá essa porra. A partir de hoje, não, ele faz um voto de nunca mais voltar pra Terra. O Reed Richards aponta a parada pro Galactus, o ser supremo, o absurdo, faz um Deus. E o Galactus não podia simplesmente esmagar o Richard. Porque ele apertaria o botão antes. Meio que o Bill. Ele falou, vou atirar essa porra na tua cara. Aí ele falou assim, não. É, o Galactus não é onipotente. Aquele confronto. Cara, olha só. Então o Galactus podia falar assim, não, beleza, não vou embora. Aí o Rich fala, beleza, então tá certo. Pô, esmagou. Mas o Galactus é um ser nobre, cara. Tem coisa da nobreza, entendeu? Ele até devolve no nidificador, não devolve? Devolve, pro cara poder usar o nidificador em casa lá, pra poder bater uma massa, umas vitaminas e tudo, entendeu? Mas é sério, é porque existe a coisa da nobreza, Zagal. É diferente dos outros vilãozinhos. Ele não é um vilão. É. O próprio Dr. Destino, cara, teve chance de esmigalhar o Quarteto Fantástico, mas toda vez que ele via que ia ser de uma maneira que não era maneira nobre, ele desistia, cara. Uhum. Não. Só que vocês estiverem bem. Toda vez que ele via que não era maneira nobre, significa toda vez nunca. Que os editores queriam que a revista continuasse. Não terminaram. mas o Fanatic tá certo. O Galactus não era um vilão. Ele era um cara que era mega ultra, um ser cósmico e tá cagando, né? Ele precisava se alimentar. Tipo, nós éramos suas vacas. É, cara, exatamente. Você imagina você com fome sem comer um ano, cara, dentro de casa, entendeu? Não dá, cara. De repente coisa, chega cara. No. E aí ele dá um castigo, né, pro surfista. O surfista. Ele revelado. Exila o surfista na Terra. Exatamente. Prende ele sem poder viajar pro espaço. Não conseguiria fugir para o espaço, o que significa um spin-off. Surfista vai ter a sua própria revista agora. Né, então... foi uma bem sucedida a revista. Diga-se de passagem. É porque naquela época da filosofia, né? Tinha a coisa da guerra do Vietnã e tudo. Ele questionava a coisa existencial da vida. E vários sentimentos humanos, como egoísmo, inveja. Então era interessante que ele ficava ali questionando, refletindo aquela coisa toda. E a geração naquela época gostava disso, né? Hoje em dia já não é tanto, né? 14 números, foi sucesso aonde? Não, ela teve 14, ela voltou depois. Cara, então pá. Ela teve várias fases. E acabou. Depois ela voltou. Concordo com a Zagal. Sucesso, né, cara? Tipo assim, ele fez um certo sucesso, mas ele não conseguiu, porque ninguém falou. Se manteve. Na boa, esse cara refletindo é chato pra caralho. Sócrates, Platão. Ninguém aguenta mais, cara. Cara, refletindo é demais, cara. É. Eu fiz um teatro, Caraca, essa foi a melhor de tudo! Dá um duplo sentido, o cara refletindo, aquela coisa de reflexo, se reflete e tudo mais. Aí, pô, o cara não vai, cara. O cara não conseguia. Ninguém achou chato pra cacete. Ninguém quer ver porrada, não tem jeito. Ela teve, foram 17 publicações da primeira série. Ainda teve. Nessa primeira série ainda saíam histórias do Vigia. Tales of the Watcher, era Pontos do Vigia. Não tem sucesso em lugar nenhum de uma revista com 17 edições, pô. Super interessante. Um fracasso foda, um ano e meio, nem um ano e meio foi. Sim, mas realmente não fez sucesso não, cara, porque Papo furado numa revista em quadrinhos não convence, cara. O único papo furado que convence é: meu nome é Logan, eu tenho o corpo coberto de adamante, eu sou melhor do que faço. Passou disso, já é chato, cara. Ele voltou a ter uma aparição maior quando depois ele foi desenhado, foi escrito e desenhado pelo John Byrne. Foi o título solo dele saindo da Terra. Que aí começa as histórias dele no espaço. Acabou a maldição? Que aí tiveram 146 edições. Acabou a maldição. É. O Red ajuda ele pra variar, né? Pra poder sair da. Na primeira vez ele saiu com a ajuda do Red, né? Porque ele viu que a coisa da prancha, ele segura uma prancha na Terra e ele consegue sair deixando a prancha aí. Depois ele volta de novo, e aquela coisa tudo. Ué, no peraí, final. Essa prancha é só sacanagem? Isso esquisito, né? Porque ele notam que, tipo assim, eles iludem essa prisão que o Galactus fez com isso. Mantendo a prancha aqui, ele consegue sair. Olha aí, bug, achou um bug na maldição. Aí no final, depois o cara perdoa tudo. Não, pode sair à vontade, meu filho. Faz se achar melhor. Depois dele, exatamente, você tem um personagem que tem um poder cósmico, pode viajar pelo universo inteiro, ficar preso na porra da Terra. Não dá história, né, cara? Exatamente. Mas é o castigo de Galactus. Até ele fica bem puto. Durou 17 edições. Da Terra. Seria maneiro a revista durar se botasse o surfista deprimidaço, morando em Palm Springs. Gordo, vendo TV, barbudo, barba de... Na verdade, as histórias de... foram mais ou menos em cima dessa coisa. Não chega a ser isso tudo, mas as histórias é em cima disso, dessa coisa da depressão dele preso na Terra. Barba de bombril, Vamos passar pro filme? Melhor, né? Vou botar 40 anos de quadrinho e vai acabar hoje, né? Primeiro filme, Quarteto Fantástico, eu gosto de Quarteto, ótimo. Vai ter um filme do Quarteto Fantástico pra me divertir, mas foi até... divertir com tocha humana, com coisa, fazendo piada, mas realmente, cara, o que que aconteceu ali nesse filme, cara? Não, cara, o filme começa muito ruim, cara. A Jessica Alba vai pro espaço, parece que vai numa formatura, parece que vai num plom. Cabelo de bolo, toda maquiada, cara. Não, sabe, o filme tem aquela, né... Mas o problema da Alba tá toda maquiada porque eles tinham que transformar uma morenaça numa louraça, aí fica difícil, né, cara? Cara, eu pergunto uma coisa, qual é a função dela? Ser a gostosa do filme. Não, em relação ao filme. Qual é o trabalho da Sue Richards? Por que ela tava naquela nave espacial? Ô, cara, amigo, lavar a cueca do coisa deve ser brado, cara. É uma tarefa hercúlea da Sue Richards, hein, cara? O coisa, né, o Ben, ele tava lá porque ele era o piloto. O Reed era o gênio. O Victor Von Doom era o cara que tava brincando. Era o dono da parada. É. O Johnny era outro piloto. Era o Stifler. isso aí. E a Sue era a comida do Von Doom e do seu destino, do seu fantástico. Era os dois. Porque se você tiver muito homem no lugar só, isso sai na porrada. Ou então pior, né? Os caras começam a se entreolhar muito. Aquele Von Doom tava meio metrosexual no filme, entendeu? Vamos com esse cara aqui no espaço. Para com isso. Para. É mais que a viagem levou apenas o quê? Algumas horas? Eles foram, brincaram e voltaram. Ah, amigo, a Jessica Alba, 5 minutos já tá bom pra mim, cara. 5 minutos. Eu vou me infartar, cara. Você não imagina. Aí beleza, eles foram pro espaço, voltando deformados pra Terra, certo? Exato. Isso. Assim, o início, a descoberta dos poderes e tal, é divertido, né? Todos os filmes super-heróis. Cara, é aquela coisa que o nosso amigo voltou já tinha falado sobre o 13 na fórmula. Fale sobre a fórmula do Arquivo X pra gente, vai. Fale, voltou. Infantil. Filme é infantil. Ele foi feito pra criança. Então, entendeu? Tipo, por mais que a gente vá assistir, a gente não vai sair dali dizendo que o filme é foda. Recomendo. Todo mundo pega aquele chapéuzinho na cabeça, aquele pirulito na boca e assistir o filme, cara. Depende. Porque foi pra 10 anos mesmo. É que faltou... Não, mas mesmo assim você sabe que faltou uma trama. trama, não tinha uma trama definida, claro, no filme. Não tem que trama. Que criança realmente de 10 anos vai entender uma trama? Não, mas cara, peraí. Você tem trama simples que você, nós assistimos, adoramos, achamos foda, inteligentíssimo, caralho. E as crianças de 10 anos veem aquela porcaria, estão cagando pras histórias e pros referências. Agora eu vou defender o homem barbudo, hein? O barbudo do rancho. O Star Wars tinha trama pra cacete, cara. Exatamente. O cara sabia escrever, pelo amor de Deus. E era pra 10 anos. Mas eram. Mas pessoas era mais velhas nem gostaram do filme na época. Sim, cara, porque tinha trama, porque tinha trama, cara. Exatamente. Tinha trama. Exatamente. É isso aí, porra. Mas também tem trama, cara. O Simpsons tem roteiro e história em todos os episódios. O que eu tô falando é que uma criança de 10 anos, ela tá pouco se fudendo se tem trama ou não. Ela quer ver o cara voar, soltar raio, o coisa bater, a mulher invisível sumir. Exato. E o homem elástico esticar, sabe? A criança tá cagando pra história, sabe? Exatamente. É, mas você tá detalhe, e esse filme não tem nem trama e nem tem efeito especial o suficiente. Não tem nada, né, cara? Isso que é o pior de tudo. Esse, o primeiro, eles ainda tiveram que correr no final com mais de 20 milhões pra botar mais cena de ação. Pois é. Foi aquela história dos Incríveis. Isso. Os caras viram Os Incríveis, então nós temos que fazer uma coisa melhor com isso. Aí botaram mais dinheiro. X-Men também, outro filme de super-herói com pouco dinheiro, mas tem trama. Isso, primeiro é o primeiro filme. Filme é ótimo, trama. Ótimo, é. Excelente. Então olha só o que aconteceu. O Victor Von Doom ficou lá, o Nip Tuck, se olhando no espelho. Vendo que metrosexual dando faniquitos. Isso é o Doutor Destino? O cara fica se olhando no espelho, cara? Não. Doutor, você se olha no espelho, cara. O espelho se curva de espelho. E a origem dele não tá ligada à origem do quarteto, tá? Isso também é uma não, filme. Não, mas aí era inevitável, né? Eu até aceitei isso, porque o cara tava lá no filme, então tinha que ter. Mas se o cara é o monarca da Lativéria, por que ele fosse. Por que ele parece um empresáriozinho que quer dominar o mundo? Então, cara? Esse foi. Imbecil, não, cara. Então, ele não quer nem dominar o mundo. A trama. Não tem trama em cima dele. Ele fica lá se martirizando porque ele tá ficando feio. E aí ele fica com raiva do Quarteto Fantástico e sei lá por quê, decide matar os caras. É, porque ficou feinho. Metrosexual, tá explicado. É aquele estilo Beckman, entendeu? Que foi lá pra jogar nos Estados Unidos agora, cara. David Beckman, mesmo estilo. Ficou feinho, eu tô revoltadinho agora. Entendeu? É se isso, ao menos cara. A ideia dele fosse roubar os poderes, fazer alguma coisa diferente, tivesse algum objetivo que ele tava não fazendo. Não tem, pois é, não nem tem. Nem a Alba ele queria pegar mais, cara. Desistiu. Porra. Quer matar é ela. Mesmo. Se fosse matar os três e ficar só com ela? É, não. Exato, tem explicação, não tem, cara. É horrível, não. É horrível. E no fim. E detalhe, os atores não são ruins, tá? Antes que vocês interpretem péssimas atuações, interpretações. Não, é péssimamente o roteiro que é horrível. As situações que são horríveis. Não, mas os caras embarcaram, entendeu? Mas o Reed Richards é meio abobado, né, cara? É, o Will McGriff, cara, não é nem um. Pô, aquele cara ser a maior mente do século XXI, cara. Aquele cara não conserta, cara, nem uma pia quebrada, cara. Quanto mais inventar máquinas e foguetes e outras coisas mais, cara. O único dos caras que se salva é o Tocha Humana e o Coisa pela interpretação sarcástica do Michael Chiklis. Porque o próprio Coisa mesmo está desfigurado. Porque o Coisa é um cara brutal, é um cara que sai na porrada com o destino, mas a porrada dura assim 10, 15 folhas do quadrinho, porrada mesmo, quebrando tudo em volta, é difícil, caindo, cacete, é uma porrada violentíssima. Não tem isso no ele filme, é cara, não tem? Né, cara, o Coisa não é aquele mirradinho ali, o Coisa é enorme. É, o Coisa, e detalhe, tá na hora do pau mesmo, o pau quebra mesmo, cara, tipo Clube da Luta, pau pega, entendeu? E sai porrada pra tudo que é lado, mas cara. Aí você vai depender de detalhes vale orçamentários. Vale tudo mesmo, entendeu? Mas não tem isso. Eles podiam fazer o Vale Tudo sem o sangue, não tem problema, tem vários, o Homem-Aranha leva 500 mil porradas, o cara tá com a cabeça ali no prédio, cara. O cara não quer. Trem dor de cabeça, cara. Aquela cena lá no terceiro filme. O cara arrebentando, o cara no prédio todo, cara. Eu queria ver isso entre o. Não, mas peraí. O destino, cara. Não comparou o orçamento de um filme pro outro, cara. Isso aí é um problema de orçamento também, quantas coisas você pode destruir. Você vê, o Heroes não teve nada, né? Mas a trama é excelente, né, cara? Pois mas é, a não. A trama compensa, não, né? Eu sei, mas eu tô falando. A coisa do não ter o Coisa destruindo... Aí, lá vou eu falando mil coisas também. A coisa de não ter o Coisa destruindo as coisas também depende, ó. Não temos 20 milhões de dólares pra fazer essa cena, então... Eu acho que o destino queria pegar na coisa do Coisa, isso sim. É isso que eu tava achando. Então, nós temos um filme que não teve uma boa história, não teve um bom roteiro e não conseguiu sequer compensar com efeitos. Ah, mas eu acho que a falta de dinheiro não sabe, não deve ser usada pra justificar a mediocridade do filme, sabe? Não, mas o roteiro do filme, a história do filme tá ruim. Não foi bem escrito. A história mesmo, o Doutor Destino, cara, é um cara que a mãe dele era uma cigana que fez um pacto com um demônio, cara. E ele tinha um trauma disso, ele queria retirar a alma da mãe dele do inferno. Tanto que tem uma história maneiríssima dele com o Doutor Estranho indo ao inferno salvar a mãe dele. Então ele era todo uma pessoa toda transtornada, toda cheia de traumas. O Coisa tem mágoa do Dr. Fantástico por ele ter se transformado num monstro. Isso. Cara, ele nunca, tipo, ah, me curei, agora como eles estão passando perigo, eu vou lá voltar pra máquina, me transformar em pedra pra salvá-los. Ele não quer fazer isso. Ele pegava porra, um fuzil de uma R15 e mandar chumbo nos caras. O cara não quer fazer isso. Tanto que eu li uma história do Red Richards, cara, que ele explicou por que ele fez o Quarteto Fantástico da forma como ele fez, né? Os outros heróis tem identidade secreta, não sei o quê. E esse ele não fez. Ele fez questão de fazer propaganda, né? De contratar um cara pra fazer o marketing do quarteto. Eles, né? Criaram um monte de coisa. Ele fez isso pra diminuir a questão do preconceito contra os amigos dele que se transformaram em freaks, né? Então, isso aí. Ele criou essa coisa. Os amigos dele, coisa só, né, cara? Porque no resto tá normal. Não, mas os outros dois também. Eles podiam falar, são monstros, aquela coisa. Matem eles, entendeu? Aí, tipo X-Men, né? Tipo X-Men, né? Tipo X-Men. Tipo um X-Men. Então ele fez isso porque ele tem um complexo de culpa por ele ter, né, não ter feito lá o projeto de uma forma que impedisse isso. É isso aí, olha, você falou, explicou lindamente, cara. É isso aí. Eu acho que isso tudo faltou no filme. Tudo isso faltou no filme. Cara, o Homem-Aranha é um filme que é pra criança, tudo bem. Quer dizer, nem é pra criança, mas a criança gosta. A criança é um filme adora. Tem alma, cara. Esse terceiro filme do Homem-Aranha, cara, eu adorei o filme, achei espetacular. E aí vamos entrar naquela discussão, né, cara, que eu sabe que são esses... Porque a gente conversa aqui sobre nossos fóruns, mas o fórum nos Estados Unidos é outra coisa. Sem querer desmerecer os nossos fóruns nacionais, mas lá o bicho pega pra capar mesmo. Os próprios caras de cinema consultam esses fanáticos e ver se tá indo no caminho certo. Se os caras não concordarem, eles refazem até o filme. Lá é foda. Uhum. O que acontece? Lá os caras, cara, a discussão tá enlouquecida sobre essa coisa da densidade e ser raso, né? Tipo assim, um roteiro raso como no Quarteto Fantástico, que dá dinheiro, e também ser denso demais. Acusaram o Super-Homem Retorno de ser um novelão mexicano, acusaram o Homem-Aranha 3, que também gosta praticamente do filme, aquela coisa da estética emo. Então tem uma porção de acusações, entendeu? Que ninguém fica. Qual é a medida certa, né? Porque você, ou você faz muito novelão, ou você não faz novela nenhuma. Eu acho que o Homem-Aranha 2 foi o que mais conseguiu se aproximar, o X-Men 2 também, os dois conseguiram mais chegar assim à medida certa, ao ponto certo de ação. Exato. E de história e de trama, sem incomodar nenhum dos lados. Quarteto Fantástico é raso, raso demais, cara. Não tem nada que se aproveite ali. Não tem uma trama. E olha, eu acho bacana que os ouvintes vão falar, não, mas tem a trama do grupo, cara, pelo amor de Deus. Vai ler um livro de roteiro, tá? Que você não tem nada de trama, cara. Que isso, desculpa, cara? Desculpa. Peraí, cara. Calma aí. O cara nem falou nada. Os caras reclamando. Não, porque o Piratas do Caribe é bastante compreensível. Eu entendi tudo do Jack Sparrow. É lógico as atitudes que eles tiveram. Não, tá, aquelas traições são perfeitamente entendíveis, já realmente. Não, beleza, Mário. Vai assistir Malhação, vai. Mário, nenhum argumento a favor de Piratas do Caribe 3 tinha essa eloquência toda que você citou. Ah, os caras falaram. Eram todos assim, ah não, é legal, eu gostei, sabe? Vou assistir Malhação, gente. Não, poxa. Olha, as pessoas vão... Para legal, com isso. Pô. As pessoas vão falar que você tá no pedestal. Olha só. Plot twist é um negócio que faz muita falta. Tem que dar pro Shyamalan, então, pra dirigir. Não, mas vou te confessar uma coisa. Agora, como espectador, vocês vão me bater. Mas eu tenho o filme do Quarteto Fantástico, o primeiro, vou comprar o segundo, e tenho a trilogia do Piratas do Caribe. Quando sair o terceiro, eu vou comprar o terceiro. Quero ter os filmes em casa, porque eu sou masoquista louco. Isso é uma doença. É isso aí, pô. Então, o espectador, igual, eu tenho tudo. Eu tenho até o Justiceiro do Dolph Lundgren, adoro, cara. Tem aqui, assim, de vez em quando. Não, mas porra. Como assim? Você tá... Esse filme é maravilhoso, o Justiceiro do Dolph Lundgren. Começou. Melhor do que o último que lançaram. Eu fico discutindo com o espelho, eu comigo mesmo. Você é um idiota ter comprado isso. Mas não, é entendível, é normal. Não, você é um imbecil. Eu fico brigando comigo mesmo, cara. Eu quero saber o seguinte, esses DVDs todos você compra através do link do Jovem Nerd no Submarino ou não? Compro, lógico. Porque eu gosto de comprar. E se quem não comprar, cara, tá fudido comigo. Quem não comprar vai morrer, vai pro inferno. Ah, que isso? Para com isso. E olha, não vamos esquecer o seguinte, cara. não existe aquela primeira versão do Quarteto Fantástico dos anos 90 feita pelo Roger Corman. É verdade. A única diferença, cara, é a completa falta de dinheiro. Porque os roteiros são iguais, imbecis até eles chegam, cara. Mas vem cá, então, esse filme acho que a Marvel tenta apagar, que nem a Xuxa tenta apagar o filme dela, não é? Eles não comercializam esse filme. O que eu acho mais engraçado é quando o cara fala, tenta apagar, o mundo inteiro tem, né, cara? É o contrário, né, cara? Eu vou, tipo, Cicarelli, vou tirar, olha, está proibido o vídeo no YouTube, todo mundo já passou, tem casa... Botaram em DVD, veja na rua uruguaiana, tá tranquilo, entendeu? Só pra finalizar, então, esse primeiro filme tem o que de bom? Só a Jessica Alba. Isso. Ah, nem isso, cara, porque Jessica Alba a gente vê todo dia na praia. De é. Preciso ir no mas cinema essa... ver ela, cara. Praia de São Lourenço, né? É esquisita, é diferente, entendeu? É uma exótica, cara. O que, que aconteceu com a Jessica Alba nesse segundo filme, cara? Ah, cara, acho que ela ficou meio tarada pro black metal e botou aquelas lentes pra ficar igual aqueles cantores do black metal, cara. Ela tá com uma cara esquisita, não tá? O nariz dela tá esquisito. É o nariz? Ou é a sobrancelha? Não sei. Acho que é oxigenado naquele cabelo, nem pintaram mais, cara. Oxigenaram com a mulher. É que nem a Débora Seco naquela novela aí que acabou agora. Ela tava esquisita, você olhava pra cara dela. Olha, eu não vejo novela, mas vou te falar uma coisa, cara. Eu tava vendo a hora que a Jessica Alba vai pegar aquela prancha e falar, cadê a parafina? Vamos pra praia, entendeu? Aquelas morenas que fingem que são loura, que vão pegar onda na praia. Parecia isso, cara. Impressionado, cara. Mas ela, por incrível que pareça, é o único nome famosinho do filme, né? É, o mais famoso, né? Apesar que o Chris tá subindo bastante, né? Agora, Chris, né? Mas quando fez o primeiro filme, não era ninguém. Não era ninguém, tinha feito o celular, né? Aquela coisa, feito poucos filmes, né? Mas então, zona de spoiler, segundo filme, vamos falar? Vamos falar logo. Vamos contar o filme todo. Com esse ânimo todo. Peraí, que o Guga tá falando uma coisa. Não via porra de filme, cara. Mas vai saber de tudo, Guga. Ou desliga ou aguenta, cara. É assim, cara. Eu não vi também. That's life, baby. Eu também não vi. Valeu, meu irmão. Um abraço. Mas, aí, sério mesmo? Você vai por causa disso? Pô, não acredito. Pô, eu não vi o filme, cara. Eu quero ver, pô. Eu já achei o filme assim fraco, primeiro, né? Mas a segunda eu gostei das imagens. Mas de repente a gente vai decepcionar você tanto durante as coisas, você vai até gostar depois. Mas não, melhor desligar, cara. Eu não quero ver o final do filme, cara. É, tira um conto final, cara. Tira um conto final, pronto. Claro que conta, eu vou contar agora. Não, tem que contar. Então, se você é um covarde patético como o Guga e vai fugir, se prepare, porque agora é a hora de spoiler! E tá parecendo The Rock, cara. Tá parecendo The Rock naquela última coisa do Taurus Awards. Ele tava ofendendo o Gerald Butler. Quando o Gerald Butler saiu do palco, o The Rock, eu dava porrada nesse cara. Cara, vocês viram o Taurus Awards? Foi muito, muito bom, bom cara. Muito foi bom, excelente. O Oscar dos dublês, muito bom. O The Rock é muito engraçado. No final ele explode o Mr. T, cara. É muito engraçado. Explode o Mr. T? É, porque o Mr. T fica... Ele fica... Tentando amigo, roubar o lugar dele. Explode o Eric Estrada, cara. Eric Estrada aqui, cara. Tu ia ficar louco. O Azaghal, tu ia ficar louco, cara. Cada comercial que voltava, alguém tentava pegar o lugar do The Rock como apresentador. Aí veio E só esses caras destruídos, né? Eric Estrada, entendeu? Mr. T. Muito bom, cara. Aí no final, o Mr. T fala assim, eu sei que ano que vem eu que vou ser apresentador. Aí, pira de fundo, não sei o que, eu vou ficar lá no carro falando. Aí o The Rock puxa só um botãozinho e explode o carro com o Mr. T dentro. Muito bom. Galactus não aparece no filme. Mas também, né, cara, com aquela sainha púrpura, aí você imagina, se o cara entra no cinema com esse roteiro raso, aparece o Vigia na Lua, porra, e aparece o Galactus de saia púrpura, cara, aí, cara, meu Deus do céu. Mas... Só faltava o Joel Schumacher dirigir o filme, cara. Isso foi a maior decepção. Cara, eu lembro que tava rolando um boato que o Galactus ia aparecer e apareceu uma imagem da cara do Galactus em computação gráfica na internet. Aparece o semblante realmente do capacete dele. Não, mas vocês não viram essa imagem? Era do game essa imagem. Ah, era do jogo. Pensei que era do filme essa porra. Fiquei todo empolgado. É uma grande nuvem gigantesca envolvendo uma porrada de coisa enorme. E dentro da nuvem chega uma hora que você consegue ver uma silhueta de uma face. Sabe o que eu pensei, Jovem Nerd? Eu vi essa nuvem. Calculando até chegar em Enterprise pra salvar o dia, cara. Mas aquela nuvem, achei isso, que dá impressão. Não, a nuvem é até legal, mas pô, podia ter mostrado o cara, pô. Que podia ter o um notificador. Se mostrasse uma cara só dele, tipo, dentro da nuvem. Que tem até uma. Pior ainda, né, cara? Não, tem uma galera dos quadrinhos que é exatamente dentro da nuvem. Ia ser melhor se você acabasse com o senhor, cara. A nuvem, na verdade, é fogo. É uma mistura de uma porrada de coisas. Eu só sei que o surfista prateado ganha o poder de ressuscitar as pessoas. Ele ressuscita a mulher invisível, que é morta, já falei logo, matam ela. Meu e Deus! Ele ressuscita a mulher. É. Ressuscita. Helena, passa um videozinho na barriga pra explicar a trama. É verdade. É, ele tem uma televisão interna. Ele foi um DVD, tem um DVD com televisão interna embutido, cara. Na barriga? Teletubbies? Na barriga. É. Isso. Ele é um iPhone, o surfista. <pra cara. risos> O cara tem poder de tudo no filme, cara. O cara ressuscita os mortos, cara. Ah, vem cá, peraí. Cara, é Deus, cara. Ele morre no final. No final é pior. O filme do Quarteto Fantástico, só que quem vai sair na porrada de um Galactus é o surfista. O quarteto fica sentado na terra olhando. Sério, os caras ficam olhando. Aí o cara fala assim, e agora? Aí o nosso senhor fantástico, cara, brilhantemente, eu acho que é tarde demais. A maior mente do século XX fala, eu acho que é tarde demais. O cara não inventa nada, fala, eu acho que é tarde demais. Aí o surfista vai lá pra cima, aí ele começa a voar naquelas nuvens, ele vê atrás, estão dando um impulso nele. É o tocho humana por trás empurrando ele. Vim dar uma força. Quer dizer, o cara tá chamando ele ajudar a empurrar a prancha, cara. É sério. Cara, empurrando a prancha, vim dar uma força, cara. Que coisa ridícula, cara. O cara voa pelo cosmos, mas tem que ter um cara pra dar um empurrãozinho, sabe? Que é pega na segunda, o cara vai empurrando. Aí o cara chega lá em cima, se ajoelha na prancha, faz assim uma cara que parece que vai soltar um cagalhão, vai soltar um peido foda, aí explode tudo, aí some o Galactus, some tudo. Aí volta pra Terra, e no finalzinho, depois já tá subindo os créditos, aparece assim a prancha voando perto da Terra e o surfista desmaiado do lado dela. Desmaiado, né? Tá respirando? Cara, o surfista não respira, é Deus, cara. Ele ressuscita os mortos, cara. Porra. O cara não respira, não caga, não faz nada, cara. O cara é foda, cara. Então ele destrói o Galactus com uma explosão patética. Isso, é, não. Você sabe se destruiu ou se o Galactus foi com medinho e foi embora. É, não tem explicação no final. Sem nulificador total, que decepção. Não é isso, cara. O Galactus, cara, o cara que dá o poder. Porque ele tipo assim, se o surfista fosse um outro ser, não, a gente não sabe. Mas o cara fala, a origem do meu poder é do cara. É. Se hoje o poder do cara, como é que ele consegue vencer o cara ou expulsar o cara dali, cara? Exatamente. É tudo jogado. Tem alguma coisa boa no filme? Os efeitos, as ceninhas dele lutando com o exército? Ah, é legal. Os efeitos vale são bons. Ou vale a pena assistir o trailer e acabou? Não, tem cenas bacaninhas de luta, legal. Até porque tem o Super Skrull, né? Que é não que dessa é? Maneira. É, o Super Skrull é aquele sei lá, a raça Skrull, que o cara é mandado pra cá, com todos os poderes reunidos do Quarteto Fantástico num Skrull só, pra tentar destruir o quarteto. É. Só que eles fazem isso não com o Super Skrull. Eles passam todos os poderes pro Tocha, e o Tocha vai brigar com o Dr. Destino, que está controlando a prancha do surfista, está com o poder do cosmos, e ele está com todos os poderes do quarteto, consegue sair na porrada com o Destino, entendeu? Mas como é que o Tocha pegou todos os poderes? Uma invenção de Reed Richards? Não, é o surfista prateado. O Reed Richards não inventa nada, não faz porra nenhuma, entendeu? É o surfista que, em contato com o Tocha humana, ele consegue alterar a estrutura molecular do Tocha, que ele consegue absorver os poderes dos caras, entendeu? É isso. Entendeu? Tipo, é ridículo. A única coisa que tinha é que ele tocava nos outros e trocava de poder deles, aí tinha essas paradas, né? Por isso que no final ele consegue. E quais eram os poderes do surfista nos quadrinhos? Ah, só eram vários, já tinha vários poderes. Mas ele tinha aquele negócio de ficar intangível, passar no meio da parede? Tinha, porque ele podia mexer na estrutura molecular das coisas. Mexer na matéria. O que ele não podia fazer era ressuscitar os mortos. Isso aí, cara, tem uma observação imensa em todos os lugares, do Wikipedia, em tudo que é lugar, tudo que é manual da Marvel, tá lá bem grande. O surfista não pode ressuscitar os mortos. Os caras fizeram questão de escrever. Eu tenho um livro aqui na mão. Se você entrar agora e botar lá, surfista prateado no Wikipedia, em português ou inglês, tá lá. Grande. O surfista não pode ressuscitar os mortos. Eu não entendo porque os caras, mesmo com todos esses avisos, não, o cara vai ressuscitar os mortos no filme. O cara, tipo assim, o cara é do contra, não, então eu vou sacanear, agora que vai ressuscitar mesmo, entendeu? Eu não entendo, cara, eu não entendo. Transtornado pra parar. Segundo livro aqui, ó. Rajadas de energia, manipulação molecular e força sobre-humana, consciência cósmica permitindo ao surfista sentir energia operando ao seu redor, construto indestrutível de material desconhecido, lembrando uma prancha de surf terrestre vinculada por telepatia. Lembrando uma prancha. É. Manipulação e direcionamento de energia cósmica com poder suficiente para destruir uma cidade. Ó, oh, excelente. É, porque Galactus destrói o mundo, né? Ele destrói a cidade. Mas mesmo assim o Galactus foge com o rabo entre as pernas, né? Tudo bem, né? Agora, que livro é esse, cara? Segundo aqui, o livro sagrado. Tá? Não, eu tenho um livro aqui. É o livro, o Enciclopédia Marvel. Agora, se você quiser pegar essa informação também, basta você botar Fantastic Four, Wikipedia, no Google, que vai aparecer em inglês. Você poderá ler as mesmas informações. Agora, tem uns pontos altos no filme, né? Tem o Fantastic Car, finalmente aparece, né? E é interessante, invenção do... Uma coisa que ele inventa no filme e cria, graças a Deus. Não foi o surfista que criou... É, precisa ser o surfista de novo, né? Imagina. É, mas não, é o cara que cria... E aí que eu trouxe pra vocês. É. Que até a máquina que utilizam pra detectar o surfista já era uma coisa que já existia... Que não só ele tinha, mas... Não, mas esse não. Porque na hora que pedem pra ele criar a máquina, o militar lá, fanático, pra ele criar a máquina, ele fala, não, existe um outro cientista que pode criar pra vocês. Eu não posso criar agora porque eu vou me casar. Não precisava do cara pra criar a máquina. Tinha um outro que criava na esquina também, que é um outro faz tudo na esquina que fazia. Uh-huh. Isso que eu não entendo, cara. É uma coisa imbecil. Detalhe, a pior coisa do filme também é a despedida de solteiro, meu amigo. Do Senhor Fantástico. Ai, é patético. Imagino. É patético. O Tocha Humana me leva a ele, aí ele vai dançar passos a lá, travolta, com duas mulheres e se esticando todo, pernas, braços. Puta, que beleza. E ninguém achando freak, eu tô achando maneiríssimo a pista de dança. Mulheres gatíssimas. Ah, ele é demais, sei lá o quê. E aí, nesse momento, chega a Sul, né? E assiste a cena patética toda. Ela perdoa ele. Ah, que não, ótimo, perdoa. Eu sei que você estava fazendo aquilo tudo, mas você me ama mesmo e tudo mais. Aí ela manda assim, até porque também a minha despedida de solteiro foi maravilhosa. Você não imagina, foi uma loucura, aí sai andando. Você imagina, né, cara? São essas piadinhas infames do filme inteiro. São as piadinhas bobocas, entendeu? Idiotas, entendeu? Entendeu? Eu não entendo, cara. É estragar realmente o Quarteto Fantástico. Tem uma outra referência legal, que é uma capitã do exército, que é a Frank Ray, né? Que se for igual aos quadrinhos, vai se transformar na nova, né? No futuro. A nova Arauto. Né? Isso, a nova Arauto, que vai namorar o Tocha Humana, não sei se vai acontecer isso também. E tem uma cena interessante de diálogo entre o General Hager, que é um militar ultra babaca no filme, que sacaneia o Reed Richards pra cacete. Detalhe, quem convoca o Doutor Destino a ajudar é esse general, cara, do exército americano. Fala assim, olha, eu vou trazer esse cara, porque esse cara vai ajudar. Detalhe, o cara tentou antes destruir, né, os Estados Unidos. Mas beleza, chama o cara pra poder ajudar. Uhum. Entendeu? Detalhe. Aí ele tem um diálogo com o Reed Richards, que é a reprodução do diálogo do Ultimate Marvel, né? Em que esse diálogo nos quadrinhos é entre o Reed Richards e o Nick Fury, do Samuel Jackson. Uhum. Que é interessante, quer dizer, esse diálogo existe realmente, ele acontece, só que não é entre esse general idiota, é o Nick Fury com o Reed Richards. E uma coisa, uma cena que a gente não falou também, que é a cena do Stan Lee, né, que é uma reprodução de uma cena clássica. É a clássica. Melhor coisa disparada do filme, é a melhor aparição do Stan Lee da história do cinema. Porque cara, quando, nos quadrinhos, quando o Reed e a Sue casaram, foi um grande evento editorial, né? No mundo isso. Real e no mundo no universo dos super-heróis. Eles foram o primeiro casal super-herói. É, e chegaram a ser até um dos primeiros a ter filho. E aí foi uma grande edição. E aí o Stan Lee sugeriu pro Jack Kirby: por que que você não desenha a gente tentando entrar no casamento sendo barrado? E aí ele tem uma hora que nos quadrinhos, né, ele desenhou o Stan Lee e o Jack Kirby tentando entrar no casamento deles e sendo barrado. E ele reproduziu a cena com um louvor no filme. É engraçado que ele falou assim: eu sou o Stan Lee, o cara olha assim na lista, não, mas eu sou. Ah, tá bom, vou acreditar que eu sou o Stan Lee, bicho. Mas eu sou o Stan Lee, cara. Ele vai empurrando, é muito bom, cara. Muito bom. É a melhor cena, eu acho que o amante do quadrinho vai ficar feliz com essa cena, todo mundo vai ficar feliz com essa cena. Agora, o filme é voltado pro público infantil, eu tenho certeza que meu filho de 10 anos vai adorar o filme, que ele adorou o primeiro, assiste toda hora. Criança vai adorar esse filme. É, a criança vai adorar, porque tá cagando pra história, pra trama, entendeu? Não quer saber de nada, então vai ser legal, tem porradinha, os caras viram, tem piadinhas bobocas, entendeu? piadinhas engraçadinhas, entendeu? E aí é legal, bacana, entendeu? Vocês estão falando de um monte de coisa e tal, e eu tô com um negócio na cabeça agora. Que saco que deve ser você casar com a Sue Storm, né, cara? Por quê? Tu não pode peidar fora da bacia, cara. Que tu acha que a mulher tá atrás de você o tempo inteiro, cara. É verdade, cara. Qualquer momento. Pra olhar um pornô na internet, qualquer coisa, cara. A mulher pode estar atrás de você, cara. É mesmo, que saco. Vou comprar um pão ali, sacou? É? Tá tendo olhada de chavada? Não, a mulher tá no teu rabo, de invisível. Inclusive, olha, de repente eu fui muito, meio rabugento. Vocês que não quiserem se divertir no filme, tem que esquecer tudo dos quadrinhos, tudo de quarteto, e se atentar, tipo assim, ó, são quatro caras ali se divertindo, aquelas piadinhas infames, bastante pipoca, vocês vão se divertir. Até a exploração da sensualidade da Jessica Alba acontece da mesma forma que no primeiro filme. Sim. De uma maneira que não fosse, que não fosse censurada, né? Ela aparece pelada numa cena, de novo, mas claro. Sem que a gente... É que todo mundo vê ela pelada no filme, menos os espectadores, e ela... E ela fala isso. Poxa, por que isso acontece sempre comigo? Aí deveria ter uma observação embaixo, assim, uma legenda. Acontece sempre com você, pois os diretores precisam mostrar você nua, e ao mesmo tempo as pessoas... Não, isso não pode ter censura, entendeu? É nesse nível, entendeu? As costas da parte de cima. Ah, porra, sacanagem esse filme. E ela faz questão, fica ridícula. Ela fala assim, ah, porque isso vive acontecendo comigo, entendeu? Você é gostosa, porra. Você é gostosa, minha filha. Esse filme não é Sin City, a gente não pode mostrar você pela dona, entendeu? Então vamos, entendeu? É por aí, cara. Nem Sin City ela apareceu pela dona, porra. Mas o filme é melhor do que o primeiro, afinal, né? Não, o filme é melhor que o primeiro, mas isso não significa que ele seja bom. É aí que entra o meu medo desse negócio de PG 13 anos. Não é porque, ah, pô, dá pra fazer um filme de 13 anos? Bom pra caramba, dá pra fazer. O problema é que aí acaba saindo um quarteto fantástico. O primeiro Super-Homem é um filme de 13 anos. Não, sim. O problema é o orçamento, né? 13 anos de filmagem? Pesado, né, cara? Meu Deus do céu, cara. O que tá acontecendo? Horrível. Agora você imagina um Homem de Ferro PG-13, o Hulk PG-13 com o Eduardo Norton, eu não consigo entender, cara. Pega o motoqueiro, pega o mais recente, o Motoqueiro Fantasma. O cara está falando pra caraca do Motoqueiro Fantasma. Vamos falar do Motoqueiro Fantasma. Fala do Motoqueiro, pode falar. fala aí do Motoqueiro. Vai, fala, sente a labareda, vai. Não, eu quero saber qual é do Motoqueiro. O filme que é sobre o pacto com o demônio. Não e, tem a mesma coisa imbecil, porque no Motoqueiro Fantasma, tu vê que é a mesma forma dela.